Essa música eu fiz pra você. Nem perder seu tempo tentando me convencer. Peço paciência, escute até o fim. Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim. O seu beijo ficou ruim assim do nada. Frequentemente compara seu ex comigo. De repente pegou gosto por balada. Isso não faz sentido. Você começou a me tratar mal. E na hora de fazer amor, sempre diz que não tá bem, não tá legal. Lembra quando eu perguntei se tinha outro, quem você negou? Chegou a parte principal. Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz mal feito. Você não vale nada.